Guardião 06, livre o táxi até o ponto de espera da 17. Temos um Boeing da Gol na final da 10. Chamou o solo. São 9 em coordenação, chame pronto para o táxi, gol 1099. Presente posição, se tiver condições, o vento é 130 graus, 07 nós. Salvador. 1978 da Gol, centro da informação Victor para o Galeão. 1971, Galeão 360 está autorizado, aeroviário Pesulo 10 até SMAP. Após SMAP, direto Lúvito, Lima, uniforme Vitor, Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5007 e o controle 120, decimal 8. Salva, confirma 360, foi autorizado? Confirmo, 971, 360. Zero autorizado para o gol 1971, na saída da El Leda Bridge, conforme Operzulou 10 e 5005 no transponder, 208 o controle para o gol 1971. Transponder 5007, Operzulou 10 SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme. Ativo, após SMAP na chegada já, 5007 conforme. Então, Uno, chame pronto, gol 1971. Trabalho. Estacionamento, TAN 319703. Isso é de imediato no 3, TAN 3197. Entendo agora já. Tá livre, chame táxi, TAN 3197. Táxi. Lembrou, gol 98, boa. 8, táxi Alfa, reporte na cidade Juliette. Táxi Alfa, Salvador, gol 1099, pronto para o táxi. Estamos com 1,56 bordo, autonomia 0325, alternativa Campinas, o gol 1099. Autorizando a Celta Verde, portão 612, o gol 1099. Celta Verde 612, o gol 1099. 968, mantendo a posição, cidade Juliette aguardando. Estacionamento Golo 97101. 099 prossegue táxi via Pátio Índia, seguindo o Airbus até número 2 no ponto de espera, torre 10895, altímetro padrão 1013, tamo voe, boa noite. Boa noite, seguindo o tráfego via Índia, gol 1091. Solo no 97101, puxa o estacionamento. Aguarde, 971, previsão de mais 2 minutos. Se o Pátio aguardando, 971. Está 3097, 122 a bordo, 3 horas e 30, Campina. Direita Índia Alfa, ponto espera 10895, altímetro padrão 1013, estamos boa noite, está 3197. Obrigado, bom trabalho, Índia Alfa, ponto espera. Bono 168, observa a passagem do banheiro da companhia no através do portão 612. Após o mesmo ingresso a Juliette, prossegue o portão 04. E Salvador, boa noite, gol 1866, passando externo, sem embaixo, travado. Boa noite, gol 1866, está livre o pouso na 10. O vento é 1,40 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão 0, gol 1,86. após a aeronave que vai ingressar no 04 está autorizado para o 9-7-1? Afirmo. Coordenação com a equipe após o parqueamento do Boeing da companhia, à sua esquerda no portão 4, após estar livre no 1, chame táxi. Afirmativo, após o estacionamento então no 4, está livre o 9-7-1 da Gol no 01. Chama táxi. Teste na 3197, alinhar e manter 1 no 0. É, manter na 10. No 866, no solo aos 15, libera a direita, 1219. Direita 1219, gol 866. Boa noite, gol 866, pronto. 66, boa noite, Saxe Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, gol 866. 97 livre a decolagem da 1-0, vento é 1-30 graus, 09 nós. Decolagem autorizada da pista 10, da 3-1-97. Salvador, nós pronto, ponto espera 1-0. Tenho ponto espera, gol no 099. Ok. Salvador Tower, Europa 083. Europa 083, good evening, continue approach and stand by landing clearance. Continue approach, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10, windy 130 degrees, 09 knots. Copy the wind, clear to land, runway 10, Europa 083, obrigado. Nada. O TAN 3197, decolado aos 18, controle, 120.8. 120.8, bom trabalho, TAN 3197. E a Juliette, eu destino o portão 9, indo através do portão 07, vai seguir a aventura Follow Me até o portão 9, gol 866. Portão 9, então, tá livre, vai ingressar, gol 866, seguindo Follow Me. 099, alinha aí, manter a 10. Ali, manter 10, gol 10 no Atlântico. Nave 7 anos da Gol, 3 horas e 50, Campinas, com 1 5 na barra. Índia, Alfa, ponto de espera 2-108-95, altímetro padrão I3, estamos voando, boa noite, 1971. Negativo, Índia, ponto de espera 2-8-9-5, muito obrigado, uma boa noite, boa noite, 971. Europa 083 underground at 20 and contact ground on 121 decimal 9. 1219, good day, thank you. Mantenha a posição inicialmente. Top of the ground, Europa 083, would you vacating runway 1, sir? Good evening, Europa 083, approach taxi via Alpha, come before taxi, Juliet. By Alpha, Juliet, Europa 083. 089. Cruzado, decolagem 10, gol 10, 9. Boa noite, o 971 na linha aí, mantém após o banho da companhia. 10, gol 10. Decolada aos 23, controle 120 decimal 8. 1208, obrigado. Boa noite. Boa. Ventuno 971, decolagem autorizada, 10, Ventuno 30 graus, 09 nós. Livre decolagem no 0197. Decolado aos 26, chame o controle, 120, decimal 8. 208, 971, bom trabalho. Europa 083, we are approaching Juliet. By Juliet to stand 10, stand 10. And pay attention to the vehicle car next to waving stand 08, okay? Okay, we go follow the yellow car to stand 10, 083. Have a nice night. That's correct. Have a good night, too. Thank you, obrigado. Nada. Charles. Charles CR Tango Kappa November. Ground Salvador, Alert Tango Kappa November. Go ahead, Santa November. Boa noite. Pedir autorização para sair da posição 11 do Parque 1 para a posição 2 do Parque 3. Capa November, coordene com a equipe do solo e reporte ao término do reboque, agilizando na medida possível. Ó, oh, Capa. Salvador, boa noite, está 3858, final, pista 90, baixar e travar. 3858, boa noite, livre pouso, pista 90, vento 130 graus, 9 nós. Autorizando pouso na 10, está 3858. Atenção aí, 9 Megamark. Mike, vou local, mil pés, dando 7 direito, inicialmente corredor axé. E após aguardando coordenação controle, aciona 0126, o controle 120, decimal 8, a torre 11895. Da presente, chame a torre 118.95, altímetro agora 1014.104. Tenha um bom voo e boa noite, 9 Mike. 121.3858. 3858, ainda não escuta? Prossiga. 121.9 agora, ok? 219, pô. Solo. Autorização para seguir até o Parque 3, posição 2. Firmo, tá livre para seguir, reporte ao término. Capa November. 258, livrou na foto. Boa noite, via Alfa, reporte antes da Juliette, na 358. Via Alfa, reportará antes da Juliette, na 358. O Capa November, tá livre para seguir até o Pátio 3, reporte ao término do reboque. Guarulhos 360, na aerovia Pensulu no meia, Belo Horizonte, trive após pulso, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pensulu no meia, aciona 5024, controle 120, decimal 8. Salo 360 para Guarulhos, escola Israel Linda Brite, 024 transponder 1208 ao controle, voo 1763. Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, aqui Belo Horizonte, após trive e após pulso. Zulu no meia, Bravo até o Zulu, trive e pulso. Certo, portão 4, chame pronto, voo no 763. Portão, 763. Aproximando a Juliette, está 3858. E a Juliette, portão 03, tá 358. E a Juliette para 03, tá 3258. Olá, eu sou Chanela 63, no Novel Nacional de Alerta 28, uma via de 2 milhas solicitadas. Chanel 63 no 0, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 8 nós. Machado, checar, livre pouso, 63 no 0. Quer confirmar o vento, 6310? 140 graus com 9 nós. Obrigado. Lembrando que marca autorizado ingresso, reporta nada e pronto, cabeceira no site. Meia três no zero, solo 51, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Será 219, meia 3 no zero. Paulo, boa noite, chanel 63 no céu, devolve 63 no zero, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportaria antes da Juliette, né? Yankee Mike, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 130 graus, 9 nós. Yankee Mike, decolar 253, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, uma vez mais, obrigado. Juliette, oceanário 63, no zero. E Juliette, portão 62, 63, no zero. Juliette, 06, 63, no zero. Do voo 1979, está no 04. 314, está livre, chama táxi. Unidade, Táxi, o Gol 1763, tem 186 a bordo, 3:50 com Galeão. Direita Índia Alfa, ponto de espera 218.95, altímetro no 0.4, bom voo e boa noite, Gol no 763. Índia Alfa, ponto de espera 218.95, 14, boa, 1973. Salvador, Alexandre, tranco, Papa do Capa November. Prossiga, Capa November, informando o término do reboque no pátio 3. Acabamos de finalizar o reboque, muito obrigado e boa noite. Gente, boa noite, bom descanso. Obrigado, igualmente, boa noite.